Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. O valor do serviço. O livro Jesus no Lar contém algumas lições que o mestre ministrou no círculo mais íntimo dos seguidores da primeira hora. Em uma delas, narra que Felipe, velho pescador de Cafarnaum, encanta-se com os ensinos do Cristo. Desejoso de aprender, comenta a respeito da diferença entre os justos e os injustos. Tudo com o propósito de destacar o valor da santidade na terra. Jesus ouve calmamente e conta com bondade uma história. Certo homem de vida exemplar alcançou posição de grande respeito público. Seus dias eram dedicados a orações e jejuns no recinto do templo. Conhecia a lei como ninguém. Decorara os mais importantes textos desde Moisés aos profetas mais recentes. Quando passava pelas ruas, as próprias crianças se curvavam reverentes. Alimentava-se de forma comedida. Vestia túnica sem mancha e evitava falar com qualquer pessoa considerada impura. Aconteceu, no entanto, que uma grande peste atingiu cidade próxima a Jerusalém. Então, um anjo do Senhor desceu à terra para socorrer necessitados e doentes em nome da divina providência. Naturalmente, ele precisava de mãos humanas, através das quais pudesse trabalhar em benefício dos enfermos. Lembrou-se de imediato daquele homem santo, conhecido da espiritualidade superior por seus votos de perfeição espiritual. Mas o devoto se achava profundamente mergulhado em suas contemplações, em seus jejuns. Não dispunha de uma mínima condição para ouvir qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Não havia espaço em sua intimidade para pensar em cooperação, considerando que ele evitava o menor contato com o mundo vulgar. O anjo insistia no chamamento, sem que a situação se modificasse. Porém, a peste era exigente e não admitia demora. O mensageiro do céu recorreu a outras pessoas amantes da lei. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava se arriscar. Como a necessidade era urgente, pelos fios invisíveis do pensamento, o enviado divino conseguiu ser ouvido por antigo criminoso que buscava a própria regeneração. Esse não teve dúvidas nem hesitação. Obedeceu ao doce chamamento e, sem demora, se entregou ao socorro dos contaminados. Providenciou o enterro de cadáveres, improvisou remédios, semeou o bom ânimo e aliviou os aflitos. Dessa forma, conquistou para si sólidas amizades no céu, adiantando-se de maneira rápida no caminho do paraíso. Os presentes registraram a pequena história entre a admiração e o desapontamento. Foi então que o Senhor Jesus explicou que a virtude é sempre grande e venerável, mas não deve se cristalizar à maneira de joia rara e sem proveito. O amor cobre a multidão dos pecados e deve inspirar o serviço santificante. Os pecadores laboriosos e convertidos ao bem encontram a companhia dos anjos muito antes que os justos ociosos. Algo em que devemos pensar ao examinarmos a nossa própria conduta. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita, sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.